noite vinha ele chegava e me ignorava de mansinho. Tinha um piano que tocava e o meu coração em desalinho viajava dentro da canção. Quando a tarde vinha, a morte que não vinha, tinha meu avô que delirava. Tanto era o dinheiro que não tinha, tão profunda a sua solidão. Delirar.